objetos de valores podres manipulam pessoas. Coleciona inimigos. Demorei a enxergar por conta das respostas que eu não tinha naquela hora. Mas se eu pudesse enxergar há muito tempo, eu já estaria na boa. Como estou? Como estou agora? Em qualquer lugar do mundo, muita gente tem forma, mas não tem conteúdo. Eu não sou